Billy, no one seen the wind in the love. Down me found it, love me, love. Para que você voltou para mim? Para que você voltou para mim? Eu não quero mais você. Eu não quero mais te ver. Por causa de você eu vivo a sofrer. Eu não quero mais você. Pra que você voltou para? Prefiro é sofrer. Eu não quero mais ser. Eu prefiro a solidão do que você. Para mim você não tem. Na solidão. Ah, eu quero ficar na solidão. Eu não prefiro você nem na mão. Eu não quero mais seu coração. Você deixou na solidão. Eu quero ser agora livre, sem você perto de mim. Adeus, adeus. O que passou já passou. Eu quero ficar com Deus e nosso Senhor. O que já passou, passou. Eu quero ficar com Deus e nosso Senhor.